Cortesia da casa. A noite espera sua luz, todas as evidências contra nós, todas as evidências contra nós. Guerreiro, a noite espera sua luz, todas as evidências contra nós, todas as evidências contra nós. Aí, lá fora o tempo corre, eu te aprisiono, te direciona. Me diz o que daqui te impressiona. Da mina mais nável e na festa mais louca. Não passa vontade, comprar um guarda-roupa e é poucas, meus truta. Errando a minha volta, eu já batilhei da culpa, conquista e revolta. Alcança ou assista o avanço da tropa. Eu vi em poucos anos quanto que isso me importa. Escorregando em um passado de escolhas erradas. Minhas folhas rasgadas, compondo as escadas. Disponha-se a quem sonha e traça as linhas sagradas. Ouvindo as estradas, não vão de matadas. Cada um com seu cabo, eu me encargo por fluência. Faço a minha condição. Minha sede não é do vinho, minha fome não é do pão. Ter paz é utopia se eu não for uma solução. Eu entendo a vastidão, a falta e o excesso sem cooperação. Liberação. Entende que aqui tudo tem um preço. Dispensa a sombra de questionamento, é quando eu penso. Cada noite uma mina, em cada mina um recomeço. Fui abençoado demais nessa vida e reconheço aí, e agradeço. A noite espera sua luz, todas as evidências contra nós, todas as evidências contra nós. Guerreiro, a noite espera sua luz, todas as evidências contra nós, todas as evidências contra nós. A meia-noite nas escuras, lembro da minha mãe ficando puta. Quando eu peguei minha mala e fui pra luta, meu sonho é minha conduta, desfruta. Guardando na minha mente tudo aquilo que eu sempre sonhava. E ainda sonho, minha mente disse não e o coração sim. A casa disse não e o coração vai. Às vezes tô culpado por acreditar demais, mas tô aqui te mostrando como é que faz. Só agradeço a quem teve percepção e a quem merece, receba toda a gratidão. Um guerreiro que ultrapassa desafios, nunca perde a esperança e segue firme no caminho. Só agradeço a quem teve percepção e a quem merece, receba toda a minha oração. Que Deus me guie sempre pro caminho certo, e aqueles que me protegem sempre estejam aqui por hoje perto. Hoje eu acordei com esse tempo cinza, com o aroma da noite ainda na minha camisa. Parei pra relembrar o que havia se passado nessa vida. Eu erro e pago nos acertos e fracasso. Lembro o que eu passei pra chegar até aqui, nas noites que eu virei, dos amores que perdi. O início da minha firma, a primeira guia escrita. Passando dificuldade por viver essa correria, mas sei que vai vingar. Meu santo se mantém de pé e vai me exaltar. Canalizando as forças que vem do meu orixá. A recompensa de um homem é fazer o trabalho vingar. Guerreiro, a noite espera sua luz, todas as evidências contra nós, todas as evidências contra nós. Guerreiro, a noite espera sua luz, todas as evidências contra nós, todas as evidências contra nós.